Boa noite, está na companhia de mais uma edição de Livros com Rumo, esta edição número 111, ainda com ecos do ano passado. António, explica-nos em traços gerais como é que vai ser a edição desta noite. Boa noite. Decidimos, nesta emissão, recuperar ainda de alguns títulos e alguns lançamentos literários do ano de 2008 que julgamos interessantes pelo seu valor criativo e literário. Lembramos também os nossos ouvintes que muitos destes livros que serão hoje referidos e analisados fizeram parte das escolhas da equipa de Livros com Rumo como dos melhores livros editados, já o dissemos anteriormente, no ano de 2008. Boas leituras. Começamos esta nossa apresentação pela literatura infantil, de resto, como já é habitual, com Quatro Pedras na Mão. Trata-se de uma edição com vários autores. As ilustrações, essas, estão a cargo de Emílio Remelha. A edição é da Deriva. Nesta admirável antologia literária e de canções belíssimas, é o Porto, Porto como cidade, da memória de um tempo e espaço de um imaginário sensível, rico, que é, de facto, o grande herói. São poetas, dos grandes, dos maiores da nossa língua, são escritores também da literatura infantil e juvenil, dos mais genuínos e criativos, um ensaísta e um cantor, todos eles apaixonados pela cidade, e isso percebe-se e sente-se através desta leitura enriquecedora. Fora cá dentro, texto de José Mário Branco. Se não fosse eu viver fora da cidade onde nasci, ainda estava cá agora e ficava sempre aqui. Mesmo se já cá não estou, é como se cá estivesse. O Porto que em mim ficou nunca se perde nem esquece. O cinzento do granito e o azul do azulejo funcionam como um grito que se desce como um beijo. Entre o vago e o profundo, entre a dor e a malandrice, o Porto é sinal de um mundo que eu gostava que existisse. Para resumir, eu diria que o Porto é aquele espaço onde dizemos bom dia como quem dá um abraço. Dão e emprestam a sua candura e criatividade, de facto, num nível muito superior, Filipe Alial, autora do Problema de Ser Norte, João Pedro Messader, o autor de Abrasivas, Jorge Sousa Braga, o nosso grande poeta da nossa modernidade criativa, Joaquim Castro Caldas, o apaixonado da cidade e pela cidade, e, acima de tudo, o incompreendido, José Mário Branco, o grande trovador, o trovador ausente, mas que não se liberta da saudade. Luísa Ducla Soares e Matilde Rosa Araújo, duas das criadoras maiores da literatura para jovens. E, por fim, Rui Pereira, o ensaísta independente, que não fica insensível ao apelo do Porto. É o Porto do Rio Douro, o Porto dos Jardins, com o seu silêncio e encanto. É o Porto noturno e sofredor. É o Porto cheio de encanto e de dor. É o Porto do desespero e da alegria. Como sabem, este com as quatro pedras na mão foi e é um livro dos mais belos e criativos editados em Portugal em 2008. Os desenhos de Emílio Remelho, só por si, valem uma outra leitura. As canções de Susana Ralha são, de facto, de encantar. Encantar os apaixonados do Porto e pelo Porto. Da literatura infantil passamos para a literatura juvenil. O meu nome é Gabito, a vida de Gabriel García Márquez, narrada por Mónica Brown. As ilustrações são de Raul Colón. A edição essa é das publicações Dom Quixote. Mónica Brown vive em Flagstaff, no Arizona, com o marido Jeff Brown e as suas duas filhas. É uma escritora muito premiada e é também autora de livros de cariz multicultural. O seu primeiro livro venceu o Prémio América para Literatura Infantil em 2005. Tendo como origem as suas raízes culturais, Mónica Brown continua a escrever livros para crianças e jovens. Raúl Colón nasceu em Nova York e acompanhou os pais para Canha, em Porto Rico, onde estudou arte publicitária. Em 1988, regressa novamente a Nova York com a sua família e começa uma carreira freelancer nas artes plásticas. Tem trabalhos publicados no New York Times e na Time Magazine. Ocasionalmente, Gabito e o avô passavam pela grande plantação de bananas na periferia da cidade. Ele via como as pessoas da plantação de bananas trabalhavam arduamente na apanha do fruto. Até para o pequeno Gabito, não parecia justo que quem trabalhasse tanto fosse tão pobre, e isso entristecia-o. Gabito tentou imaginar um mundo onde ninguém fosse pobre e onde todos se pudessem sentar com os avós à sombra de uma árvore, de mãos dadas e a trincar gelo. Quantas mais coisas Gabito via, mais histórias contava. Sob o sol abrasador, Gabito cresceu. Aprendeu que os fantasmas eram reais, que os papagaios por vezes diziam a verdade e que nem tudo, mesmo neste mundo mágico, é justo. Mais importante ainda, aprendeu que adorava histórias. Adorava ouvi-las, lê-las e escrevê-las. Adorava criar mundos em que o impossível fosse possível, em que os sonhos fossem verdadeiros e as pessoas pudessem flutuar e voar. Quantas mais histórias Gabito escrevia, mais queria escrever. Como o título faz supor, nesta história para jovens leitores, a figura central é Gabito, esse mesmo Gabriel García Márquez, o escritor colombiano, autor de 100 Anos de Solidão e Prémio Nobel da Literatura em 1982. Os nossos pequenos leitores são logo interpelados de uma forma viva e direta. Consegue-se imaginar, por exemplo, peixes que voam, borboletas a voar ao som de canções de amor? Quer dizer, a imaginação é o centro criador da vida e da literatura. Gabito, Gabriel García Márquez, nasceu em Aracataca, na Colômbia, numa casa pequena e numa família muito numerosa. Havia um fantasma lá em casa, uma coisa estranha, um papagaio com mais de 100 anos chamado Lorenzo e o seu avô, Nicolás, dono das palavras, muitas palavras, ainda por cima mágicas. Depois, é a imaginação indomável de Gabriel García Márquez Gabito, as histórias que fervilhavam na sua cabeça e jorravam para as páginas em branco. Depois, são os pobres, os mais miseráveis da terra, a mostrar que nem tudo neste mundo é de facto mágico. E é aí que Gabito, Gabriel García Márquez, vai criar mundos onde o impossível se torna possível. E neste caso, é a arte, a literatura e o sonho que tomam conta da mesma vida. Um livro admirável e de preciosa oferta aos nossos jovens leitores. Esta cidade do destino. Retomamos a nossa apresentação com um ensaio, A Ficção Científica, de Jacques Baudou, edição Publicações Europa-América. Jacques Baudou é jornalista e o representante da Comissão do Pelouro da Cultura da cidade de Paris. Para além disso, é o famoso crítico e cronista de ficção científica do jornal diário Le Monde, onde as suas crónicas são muito apreciadas pelos leitores do suplemento literário Le Monde des Livres. Nas literaturas do imaginário, a ficção científica está próxima do fantástico e do maravilhoso. Diferencia-se, no entanto, das outras no que toca ao que Pierre Versin designa de conjeturas romanescas racionais. Assim, o fantástico e o maravilhoso não precisam de justificar a intrusão do sobrenatural, do irracional, do maravilhoso, do inverosímil no real. Uma vez que nos casos em que se tira partido da ambiguidade criada, essa mesma intrusão ou a possibilidade dessa intrusão é que os define. Enquanto na ficção científica, esta, antes de se expandir nas suas extrapolações, deve ser sustentada numa base racional, científica, ou então deve ter uma relação de similitude científica. Para ilustrar a diferença existente entre ficção científica e fantástico, não há como analisar o exemplo de uma das grandes figuras do fantástico clássico, cuja existência é dada como um facto concreto, inexplicável: o vampiro. Richard Matheson transformou aquele monstro notívago das superstições Mitteleuropa numa personagem de pura ficção científica. Em I Am Legend, uma epidemia viral fez com que o regime alimentar da espécie humana fosse completamente alterado, reduzindo a humanidade ao vampirismo. Esta explicação científica, ou pseudocientífica, foi suficiente para alterar completamente o romance de um género, levando-o para outro caminho. Foi suficiente para mudar a natureza do texto. Como salientou vincadamente Pierre Versin, a conjetura romanesca racional é uma perspectiva do universo que tenta ultrapassar o conhecido, sem, no entanto, abandonar esse instrumento privilegiado que é a lógica. Por mais extraordinários que possam parecer os universos, as sociedades, os seres, os acontecimentos, os fenómenos com os quais a ficção científica confronta os seus leitores, e mesmo que ela tenha recorrido a máquinas literárias, isto é, de essência puramente livresca, estes nunca serão, senão a expressão de um possível, o resultado de uma aproximação lógica, pensada. Para os amantes e conhecedores da edição do livro em Portugal, Europa América é um nome incontornável e a sua coleção Saber faz parte da nossa memória literária e cultural. Este, para a informação dos nossos ouvintes, é já o número 265 desta coleção. Sempre se associou a ficção científica a viagens interplanetárias, planetas exóticos e estranhos, com civilizações avançadas, mas com seres que, no final, ia saber, eram cultores do mal e da violência. De facto, este género literário cultivou esse exercício criativo, mas a ficção científica é muito mais que esse estereótipo. Este breve, mas fabuloso ensaio faz o historial e levantamento teórico e explicativo da ficção científica. Esta começou com Hugo Gernsback na revista Modern Electrics, em 1911, a publicação em folhetins do romance intitulado do mesmo Hugo Gernsback, Ralph 124, C41+, e Jacques Baudou percorre o entusiasmo inicial, as edições borbulhantes e torrenciais, as crises e bloqueios dos grandes escritores. Quem nunca ouviu falar em Philip K. Dick e o seu Blade Runner, cujo título original é Do The Android Dream, e o seu mais famoso ainda, Ubik? Quem nunca escutou os nomes de Ray Bradbury e as suas famosíssimas também Crónicas Marcianas, e Arthur C. Clarke com 2001 Odisseia no Espaço, para já não falar de Stanislaw Lem e as Memórias Encontradas numa Banheira, dos irmãos Trugatsky, Boris e Arkady, de Robert Heinlein, Frank Herbert e o seu famoso Dune, que deu origem a um não menos famoso filme de David Lynch. Mas hoje, no entretanto, este género tem nomes, já entretanto editados em Portugal, nomes esses espantosos como Jeff Ryman, Ian MacDonald I.M. Banks, Dan Simmons, entre outros. É um ensaio para despertar grandes leituras e paixões literárias. É, de facto, obrigatória a sua leitura para os amantes do género e principalmente para aqueles que desejam juntar-se ao clube. Temos agora uma curta série de romances para apresentar. O primeiro deles é Intuição, de Allegra Goodman, edição Porto Editora. Allegra Goodman nasceu em Brooklyn, Nova York. Passou a infância e a adolescência no Havaí, até ingressar em Harvard, onde se licenciou em Inglês e Filosofia. Nesta época escreveu e publicou os contos que originaram o seu primeiro livro, Total Immersion. Doutorou-se em Stanford e preparava já o seu primeiro romance, Catterskill. Seguiu-se o famoso Paradise Parks. Intuição é o seu terceiro romance. Marian e Feng olharam um para o outro. Após uma série de fracassos, poderia uma das variantes do vírus de Cliff ter realmente surtido efeito? O que mudara aqui? O que fizera ele? A estirpe do vírus era a R7. Cliff tinha gatafunhado uma nota num papel azul que servia de etiqueta a esta jaula em particular. Mas ele nunca tinha conseguido fazer com que a R7 funcionasse eficazmente em animais vivos. Teriam estes três ratos um significado especial? Ou seriam de alguma forma desvios à norma, comprometidos por algum outro fator externo? Esta era a dificuldade da investigação com animais. Havia tanta coisa que podia correr mal. As células cancerosas podiam não crescer ou crescer muito devagar. As análises ao sangue eram inconclusivas. Os animais morriam de doenças não relacionadas com as experiências. Apesar de todas as precauções que Marian tomava, rebentara uma epidemia na colónia anos atrás. Morreram apenas alguns animais, mas em todo o caso Marian pôs fim às experiências. Os ratos foram expostos a agentes infecciosos e já não são um suporte fiável, anunciara na reunião do laboratório. Como é óbvio, não podemos estudar o cancro em paralelo com uma infecção desconhecida. Em tais condições, é impossível saber o que estamos a analisar. O que estariam a observar agora? Provavelmente nada. Contudo, quais as hipóteses de Cliff ter realmente descoberto algo? Se na verdade havia uma relação de causa e efeito, se o R7 revertera de facto o processo de crescimento do cancro, tinham de descobrir como. Marian não estava entusiasmada. Nunca depositaria esperanças numa única observação, mas também não a podia ignorar. Uma pequena nota. Apesar da nossa abordagem fora do tempo de edição deste romance, todos os estudantes, e não só, do ensino superior, deveriam ler este fabuloso e recomendável romance. E isto porquê? É o que se tentará explicar. Intuição analisa o mundo da investigação, neste caso, a pesquisa científica ligada à medicina. Tem como cenário o mundo universitário americano, onde o sucesso é sinónimo de fama e glória, com o Prémio Nobel provavelmente à porta. Aqui, em Intuição, processa a investigação para a cura do cancro. Redutor e déjà vu? Talvez, e não o negamos. Mas é o que está implícito, o salve-se quem puder, as traições, as guerras, os delatores, que interessa de facto reter e analisar. Como se sabe, em Portugal tardou, mas chegou. Temos como personagens centrais Cliff, sedento de reconhecimento científico e não só, e até do amor, que está disposto a cometer todos os riscos e a ultrapassar todos os limites. Marian e Sandy, diretores do laboratório e da pesquisa científica, apostam tudo no mesmo jovem, jovem esse, como já se percebeu e disse, sedutor e incansável trabalhador. Temos também Jacob, marido de Marian, ponderado, calmo e pronto a instalar a dúvida quando menos se espera, afirma ele, quase parecem demasiado bons para corresponderem à verdade. Os resultados do laboratório, como se percebe. E esta afirmação vai ser sentida como uma bala disparada à queima-roupa. Por fim, temos Robin, a rejeitada, a cientista amiga, que no início, mas que agora para Cliff, vai representar um estorvo e um empecilho no caminho da glória e da mesma fama. Como já foi anteriormente referido, Intuição é um romance poderoso e acutilante sobre o mundo do saber e da investigação, em particular universitária. Allegra Goodman, apesar da escrita sempre escorreita e linear, serve-nos uma ficção com os dramas e o sofrimento daqueles que tudo arriscam e não irão colher absolutamente nada. Uns porque falsificaram tudo, outros porque na procura da verdade foram acusados de delatores e sabujos. Intuição, como se percebe, é um romance portentoso e, mais ainda, um alerta certeiro para todos aqueles que se dedicam à investigação e, em particular, às armadilhas que a vida nos coloca no nosso caminho. Essa condição não. Uma irmã é um anjo com arranjo de flores para uma mulher, feito com as asas cortadas que Deus lhe deu. Esse anjo tosco é você, sou eu. Vitral transpassado, lodo iluminado, é você, sou eu. Uma irmã é um anjo com arranjo de flores para uma mulher, feito com as asas cortadas que Deus lhe deu. Esse anjo tosco é você, sou eu. Vitral transpassado, lodo iluminado, é você, sou eu. Voar sem asas, lavar-se com as brasas que o amor acendeu. Voar sem asas, lavar-se com as brasas que o amor acendeu. When my tick in my hoy, when my tick in my hoy, when my tick in my hoy, que o amor acendeu, que o amor acendeu. Mas o romance desta feita, O Peso dos Números, de Simon Ings, edição ASA. Simon Hinks nasceu em Horton, na Inglaterra, em 1965. É licenciado em literatura inglesa. Inicialmente dedicado à ficção científica, abandonou este género com a publicação de O Peso dos Números, ao qual foi atribuído o prémio Arina O2X Award em 2006. Não era preciso um grande trabalho de exegese para descobrir, por trás das palavras dela, os escritos do pai. Será que se pôs a ler os discursos dele? Teria andado à procura das suas palavras nos números antigos de obscuros periódicos marxistas, nos jornais estrangeiros, arquivados em microfichas na biblioteca da School of Oriental and African Studies de Londres, na correspondência com solícitos, se bem que perplexos, jornalistas da Suécia ou do Japão. Embora tivesse guardado a carta como quem guarda um dente do siso ou um cálculo biliar, pareceu-me que não servia de nada responder-lhe. E então, passadas umas semanas, levada por um impulso qualquer, comprei um postal com o guarda da Torre de Londres e escrevi isto nas costas. A a capa ou L a Z. Era a maneira mais concisa, mais brutal que me veio à cabeça para lhe dizer que eu sabia do assassinato do pai. O que os graves rapazes da Frelimo me tinham contado quando visitaram o meu pouso naquele dia de 1969. Cerca de um mês mais tarde chegou uma segunda carta. Era muito diferente da primeira, muito mais breve e inteiramente pessoal. E Helena muda as arrastadeiras dos doentes numa clínica em Lourenço Marques. Agora chamamos-lhe Maputo. Passa as noites a estudar num quarto alugado à luz de um candeeiro de petróleo. O meu pai compreendeu que o maior perigo para o poder dos negros na África pós-colonial é o negro instruído. A autodeterminação que se esquiva à revolução. Ele apercebeu-se desse perigo muito melhor do que eu, vejo isso agora. Estava a tentar situar-se na história, apresentar os seus atos à luz de circunstâncias complexas. Foi uma via errada, escreveu ela. Tinha adquirido a retórica da geração do pai, a estrada, a via, a longa marcha. E a seguir, creio ter tomado uma direção errada. Considerei isto como a sua confissão. Durante o dia, ocupo-me de algumas tarefas menores no hospital. Ponho ligaduras em cortes e feridas. Distribuo aspirinas, quando há algumas, aos casos crónicos. Esvazio as arrastadeiras na enfermaria das febres. À noite estudo. Queria que cada erro seu trouxesse consigo uma valiosa lição para a vida. Venha a Maputo, escreveu ela. Há quem afirme, e parece-nos com razão, que a literatura inglesa está a sofrer um processo de renovação e criação literárias com a chegada de novos escritores vindos, exatamente, da literatura de ficção científica. Nomes como David Mitchell, Ian MacDonald, o autor de Brasil, já editado em Portugal, e um grande romance, diga-se também de passagem, e este Simon Hinks, aí estão para o confirmar. Há um facto, aparentemente inócuo, que vai unir todas as personagens deste romance. A vontade de pisar e chegar à Lua e a figura de Neil Armstrong. Mas, e aí cabe a pergunta, o que tem a Lua a ver com a vida das pessoas? Aparentemente nada e, ao mesmo tempo, tudo. Com as suas duas faces, oculta e visível, assim deambulam as personagens deste romance. Daí a ligação simbólica à Lua. Temos um gênio matemático, Anthony Burden, destruído pela voragem dos números e da sua pequenez, onde ainda vai ressaltar de uma forma muito acentuada os sintomas de uma loucura precoce. Este Anthony Burden arrasta consigo a frustração maior de ter sido quase o inventor da World Wide Web. Temos também Mo Chavez, um narcotraficante hispano-americano, brutal, mas com o desejo de proteger a sua filha, Stacy Chavez, anorética e com uma vontade enorme de se ingrar na sétima arte. Mas o que a espera é a destruição. Mo Chavez corre todos os riscos até ao limite. Temos também Saul Kogan, um idealista a ponto de querer transformar o mundo, que é nada mais, nada menos, e vai se transformar, de facto, num grande traficante de carne humana, e aqui está uma crítica feroz, implícita, que Simon Hinks faz às ONG. E a ligar todos eles, Nick Jinks, o grande maldito que a todos trapaceia. No centro deste grande romance está a figura de Jorge Catalayo, o homem da resistência moçambicana contra o colonial português. Como se vai perceber também muito bem, os portugueses não ficam nada bem nesta fotografia. É um romance simplesmente espantoso. Mais um romance, Os Homens que Odeiam as Mulheres, de Stieg Larsson, edição Oceanos. Stieg Larsson foi editor e jornalista da revista sueca Expo. Foi considerado um dos maiores peritos mundiais no levantamento e estudo de movimentos antidemocráticos de extrema-direita e de movimentos nazis. Muito deste trabalho foi usado na construção dos seus romances. Morreu subitamente em 2004, pouco tempo depois de entregar à sua editora os três volumes da trilogia Millennium, que se tornaram num grande fenómeno editorial, pelo menos na Europa. A grande batida levada a cabo 2 dias após o desaparecimento fora, tanto quanto Michael podia perceber-se, conduzida com método e eficiência. A polícia e bombeiros com experiência daquele tipo de operações tinham organizado a busca. A ilha de Edby tinha algumas áreas quase inacessíveis, mas não deixava de ser uma área bastante pequena e fora passada a pente fino no espaço de um dia. Um barco da polícia e 2 embarcações particulares fizeram o que podiam para sondar as águas circundantes. A busca continuara no dia seguinte, ainda que com menos efetivos. Foram mandadas patrulhas fazer uma segunda passagem pelas partes mais acidentadas da ilha, bem como por uma área conhecida como a Fortaleza, um conjunto de bunkers abandonados do tempo da Segunda Guerra Mundial. Nesse dia foram também revistados cubículos, poços, caves, latrinas exteriores e sótãos na aldeia. Era evidente uma certa frustração nas notas oficiais quando a busca fora interrompida no 3º dia. Morel ainda não sabia, claro, mas naquele momento levara a sua investigação tão longe quanto ela alguma vez haveria de chegar. Estava confuso e esforçava-se por definir o próximo passo lógico ou qualquer lugar onde a busca pudesse prosseguir. Harriet Wanger parecia ter-se esfumado e os anos de tormento de Henrik Wanger tinham começado. Catalogada no género policial, esta trilogia é muito mais do que isso. Melhor, enquadrada no género policial, esta trilogia perdia muito do seu valor, pois, para o leitor rotinado e arguto, toda a trama policial é de rápida evidência e solução. Portanto, Millennium é muito mais do que isso e é aí, de facto, que reside o seu grande valor, neste caso, valor literário. Mas situemos a narrativa. Há uma revista séria e de índole investigativa, chamada exatamente Millennium, que se vê confrontada com um grave problema. Um dos seus jornalistas e membro fundador, Michael Blomqvist, à procura de provar a corrupção e manipulação artificial de um grupo económico sueco, é condenado por difamação. Depois, temos também Erika Berger, uma jovem desesperada e entregue a um programa de recuperação social, a chamada tutoria, que é vítima dos maiores abusos e sevícias por parte de Nils Burman. Temos também Henrik Wanger, octogenário e antigo administrador do grande conglomerado Wanger. A unir estas personagens, há um acontecimento trágico: o desaparecimento de Harriet Wanger numa reunião familiar em circunstâncias misteriosas, exatamente há 40 anos. Daí a pertinência das questões: como, quando, porquê e quem. É na procura da verdade e do seu esclarecimento que Michael e Erika, esta uma especialista na recolha de informação pertinente, serão confrontados com um mundo de violência, irracionalidade absoluta, violações, mortes horrendas e com um mundo, neste caso a Suécia, à partida um paraíso modelo, a ficar de pantanas, onde nada parece ter lógica. Veja-se o assassinato de Olaf Palme, o primeiro-ministro sueco, até hoje um enigma completamente insolúvel. É um romance, pelo retrato que faz de uma Suécia noturna, violenta, paranoica e neurótica, que é um romance, dizíamos, de leitura compulsiva e obrigatória. perdida na avenida canta seu enredo fora do carnaval. Perdeu a saia, perdeu o emprego, desfila natural. Esquinas, mil buzinas, imagina orquestras, samba no chafariz. Viva a folia, a dor não presta, felicidade sim. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, as ondas. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas. Cambaleia, é dura na queda, custa cair em si. Largou família, bebeu veneno e vai morrer de rir. Vagueia, devaneia, já apanhou a beça, mas pra quem sabe flor também é ferida aberta e não se vê chorar. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas. Chegamos agora à proposta Fora de Portas. Es tarde para El Hombre, de William Ospina, edição Belacqua, Barcelona. Se no passado o ensaio latino-americano foi um instrumento de interrogação, procura e indagação da identidade americana, e é disso exemplo o trabalho de Otávio Paz, na atualidade esse mesmo exercício é um campo que nos propõe elementos novos de interpretação, ou melhor, novos interrogantes, porque as questões, de facto, são outras. Sabe-se e percebe-se que o ponto de partida para esta atitude teve em Jorge Luís Borges o seu centro difusor, com os seus paradoxos e sortilégios, para nos trazer até uma pós-modernidade irreverente para com a tradição ocidental, com as suas noções de universal e particular e com uma pretensão multicompreensiva e o seu entusiasmo positivista. Antes de Borges, o ensaísta latino-americano, ou melhor, hispano-americano, só tinha uma preocupação a resolver com o seu discurso, a sua relação conflitiva com a Europa e com a Espanha em particular. A ferida e trauma da conquista aparecia sempre que se confrontava o velho mundo a explicar-se e a resolver esse trauma. Nós, Portugal, estamos a dar os primeiros passos nesse caminho. Ora, William Ospina é desta tradição. Este livro é um conjunto de 6 ensaios. Ospina questiona aqui os valores em que se apoia o nosso frágil presente, reivindicando o sonho romântico ou mostrando, como contraponto, as patranhas e ardis do progresso. A publicidade que nos converte a todos em consumidores inconscientes e tontos. Os falsos mitos que nos dominam, exemplo disso, a riqueza e glamour esplendorosos, a imposição de um conceito de beleza e juventude e a negação da dor e da doença. Também está aqui um ensaio sobre a América, o bom tom e isso obriga, e como síntese, Ospina convida aos hispano-americanos a sair do labirinto da saudade, sim, essa mesma Otávio Paz, e a identificarem-se com a causa do mundo, porque, para este autor, já não há primeiro nem terceiro mundo, mas sim um só, e que é pertença de todos e nos merece toda a nossa responsabilidade. Como síntese, se o objetivo é convencer e persuadir, Ospina consegue-o com a sua prosa exuberante, carregada de belas imagens e de profundas enumerações que arrastam cruas verdades, colocam o dedo na ferida, tudo isto com um fundo poético. Como Lacan, Ospina afirma que a beleza é a máscara do horror nesta sociedade devastada pela brutal exploração ao ponto de exaurir os recursos do planeta. E para nos salvar da ruína, aí está o poder do divino, a capacidade de sonhar, o assombro, a amizade, a gratidão e o amor, potentes forças do humano que nenhuma estatística será capaz de registar e mostrar. Nesta nossa apresentação não poderia faltar também o policial, O Falsificador de Da Vinci, de Thomas Swan. A edição é da Saída de Emergência. Thomas Swan é atualmente um dos diretores do Conselho Nacional dos Escritores de Policiais da América. Depois de se ter reformado da posição de vice-presidente de marketing da American Express, Swan dedicou-se totalmente na sua profissão e à sua profissão de escritor. A sua estreia fez-se com The Cézanne Chase. Está a escrever o seu terceiro romance, que envolve um ovo Fabergé desaparecido. Vive em New Jersey. Jill Sanan entregou uma pasta a cada um dos presentes. Trabalhamos noite e dia, disse orgulhosamente. Dei-vos um resumo das nossas descobertas e se acharem a gíria técnica demasiado confusa, eu responderei às vossas questões. Aplicamos 46 testes individuais no papel, nas tintas, no pastel e nas impressões intaglio criadas pelos instrumentos de escrita. O papel é da época e nativo das proximidades de Florença, provavelmente originário de uma cartiera das margens do rio Pestia. As nossas análises químicas mostram que tanto as tintas como o pastel são semelhantes aos presentes noutros manuscritos de Leonardo. As análises espectrográficas são favoráveis quando comparadas com testes semelhantes, efetuados pelo Musée Français e pela Ambrosiana. Foram também aplicados testes de titulação, bem como uma análise docimase, que indica que foi utilizado um ferro de petróleo familiar ao formular as tintas. Ultimamente temos utilizado um procedimento informático, introduzido pelo Fogg Museum de Cambridge, de Massachusetts. Um método complexo, mas eficiente. Temos programas que incluem todas as informações conhecidas sobre a forma como os artistas criavam desenhos ou pinturas. No caso de Leonardo, o computador sabe que ele era esquerdino, que os traços do pincel eram normalmente da esquerda para a direita e que alcançava o efeito chiaroscuro com o seu método muito particular. Tudo o que sabemos sobre a sua escrita e a sua ortografia ou a sua utilização de abreviações também está no computador. Em seguida, introduzimos informações semelhantes do documento em análise e criamos uma correspondência informática. Até aqui, tudo bem. Estamos muito entusiasmados. Espero receber a confirmação de Cambridge no meu fax já esta tarde. Para concluir, consideramos o trabalho autêntico sujeito aos caprichos normalmente associados à concessão de uma atribuição sem restrições a um artista, num conjunto de circunstâncias em que um trabalho com esta idade não tem história nem proveniência. As nossas análises, e sou obrigado a reforçar este aspecto, não declaram imediatamente que o trabalho é fraudulento, mas também não podemos declarar que o trabalho é irrefutavelmente autêntico. O cenário dos romances policiais deste autor centram-se no mundo da arte em geral e no roubo das obras de arte em particular. É o caso deste O Falsificador de Da Vinci. A ideia geral do enredo é a seguinte. Leonardo da Vinci, o grande pintor, deixou um conjunto de manuscritos com os seus desenhos mais importantes, onde se incluem os primeiros esboços de Mona Lisa, daí, de facto, o título do romance. Ora, como se perceberá, o valor de tal obra é incalculável. Mais ainda, o que neste romance é fascinante e apelativo é que o leitor fica logo a saber quem são os maus e os fascínoras e o crime que cometeram, o golpe que se aprestam a praticar e quem são os bons e a luta que travam para apanhar os golpistas. São eles. Jonas Callum, sofisticado e cosmopolita comerciante de arte, o ideólogo do golpe. Curtis Steele, ex-presidiário e único capaz de falsificar e reproduzir um verdadeiro Leonardo. Eleanor Shepard, física inteligente que pensa ter sido contratada para fazer pesquisa de arte em Florença. Giorgio Burri, teórico da arte renascentista, e Anthony Waters, um criminoso violento que transforma e destrói tudo à sua passagem. No meio deste gangue, e que não larga a perna, está o inspetor Walter Dietz, que percorre meio mundo até os deter. O Falsificador de Da Vinci é um romance envolvente e precioso no retrato que faz do mundo da arte, dos especuladores, das leiloeiras e de outros meandros obscuros, sendo que é um grande livro onde o leitor veste a pele do detetive na vontade de deitar mão a tão perigoso e sedutor gangue estético. A sua leitura é um prazer e um deleite para o leitor mais exigente e sofisticado.